www.radiotarrafa.libertar.org, o site da Tarrafa. Barco pesqueiro conhecido por traineira, não é feito de madeira e já não tem um remador. Rema pro lado do arvoredo, quero ver quem tá com medo do balanço do amor. Bom, então voltamos aqui pela Rádio Tarrafa 104.7 FM Livre para toda a bacia do Itacurubi e também para você que está ouvindo pela internet através do www.radiotarrafa.libertar.org, o programa do CMI Floripa. Como no começo a gente teve uns probleminhas aqui de verificação dos microfones, eu vou repetir um pouquinho das pautas do programa de hoje, mandando um abracinho aí pra Capeta e Cazés e pessoas do streaming. A gente vai falar sobre a reunião dos novos programadores, dos novos voluntários do CMI, que vai acontecer no dia 21. E também a gente vai falar sobre a greve dos professores, que tá aí pra rolar. E também sobre a marcha no México. O microfone está baixinho. Eu não sei qual é o botão, mas eu vou subindo aqui, então. Vamos lá. Aumentar o ganho. É o microfone prata, você confirma aí na sua casa. Estou gravando, positivo. Então tá. A reunião dos novos voluntários do CMI Florianópolis vai acontecer no dia 21 de maio, o próximo sábado, lá no Centro de Inovação Social dos Araçás, que fica na Lagoa da Conceição, no antigo Café dos Araçás. É um ponto bem tradicional, alternativo da cidade. Olha, tem um lado do microfone aqui que ele funciona melhor, né? Bom, a reunião dos novos voluntários é um momento onde as pessoas podem conhecer o trabalho desenvolvido pelo CMI, poder conhecer um pouco das pessoas que fazem o site acontecer e principalmente divulgar conteúdos que você não vai conseguir ler da mesma forma no Plim Plim ou na Rádio da Massa. Tanto que lá só toca porcaria, você sabe disso. Então, o Centro de Mídia Independente é uma rede de produtores e produtoras independentes de mídia que buscam oferecer ao público, você que está aí em casa, no trabalho, na rua, informação alternativa e crítica de qualidade que contribui para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que respeita o meio ambiente. Esses são alguns princípios do que a gente acredita que é papel da mídia e principalmente é papel de cada um de nós estar bem informado e ter direito a essas informações, né? Então, nesse encontro, no dia 21 de maio, próximo sábado, 14 horas, você vai poder conhecer quais são os princípios do CMI, conhecer um pouco da história desses anos todos, desde Seattle até hoje, conhecer as formas com que você pode contribuir com o trabalho de mídia independente, ainda que você só fique em casa esperando uma revolução sentado na sua cama, mas se você quiser sair do conformismo, você pode aparecer lá no Centro de Inovação Social dos Araçás ou acessar o site mídiaindependente.org e fazer acontecer. A gente vai estar esperando você e é isso. Divulgue para os amigos, olhe lá no Facebook, os cartazes aí pela rua e a gente se encontra. Vou soltar mais um som aqui, tomar uma aguinha e depois eu volto para falar mais um pouco. Você vai ouvir agora Shoutout Lounge 4x4. A TV Globo possui 223 emissoras próprias ou filiadas e controla o maior número de veículos de comunicação em todas as áreas. 61% das emissoras de TV, 40% dos jornais e 30% das rádios AM e 28% das FM. Relatório recente de uma comissão especial da ONU adverte que 85% das notícias que circulam no planeta são geradas nos Estados Unidos. A Editora Abril domina 69,3% do mercado de revistas. um terço dos senadores e mais de 10% dos deputados eleitos para o quadriênio 2007-2010 controlam rádios ou televisões. Se você é contra o monopólio das comunicações, ouça a Rádio Tarrafa 104.7 FM Livre ou no www.radiotarrafa.libertar.org. Se você é contra o monopólio das comunicações, é óbvio. É óbvio que você não vai ficar aí parado e vai fazer alguma coisa, ainda que seja se reunir com os amigos, com os desconhecidos e manifestar o que você está sentindo. Quando a gente fala em manifestar o que você sente, a gente está coberto de uma série de liberdades, né? Como a liberdade de expressão, a liberdade de informação e a liberdade de manifestação. Então, você não tem que ter medo de ser reprimido por qualquer órgão opressor, porque todos nós podemos fazer isso. E os professores do ensino de Santa Catarina, eles estão fazendo isso, eles estão se mobilizando contra uma série de direitos que eles deveriam estar sendo atendido ao longo de vários anos, né? Então, na semana passada, os professores se reuniram em assembleia e fizeram um grande protesto, né? Teve mais de 10 mil educadores participando dessa mobilização, e talvez tenha sido a maior mobilização nesse sentido já realizada no estado, né? A reunião, que contou com um princípio de tumulto, né? Porque a polícia militar decidiu fechar o portão principal do centro de convenções, onde estava acontecendo o encontro que estava decidindo sobre a greve em assembleia. E a polícia deliberadamente foi lá em mais uma das suas estratégias para impedir a saída do carro de som dos trabalhadores e educadores que estavam lá reunidos. Os organizadores do evento exigiram que a caminhada fosse feita por uma passarela ali, com aquele esquema tático bem conhecido, né, da polícia militar ficar cercando o pessoal. E então isso acabou delimitando a ação da manifestação dos educadores que trabalham aí no estado inteiro, que atendem mais de 700 mil alunos. É importante a gente lembrar que esses profissionais, esses educadores, eles recebem um salário que não é muito digno, né? Porque se você for pensar todas as atribuições que um educador tem e ele não receber os benefícios e os abonos salariais durante anos, fica bem complicado, né? O pessoal está falando aqui pelo chat, você também pode participar adicionando msn@radiotarrafa.libertar.org. E tá falando aqui que foi a maior mobilização dos últimos 20 anos. Isso aí é importante para você que está em casa perceber que o pessoal está se agilizando, está fazendo correria, não só que está em casa, mas que está no trabalho também, porque tenho certeza que tem pessoal que fica colado na Rádio Tarrafa e no programa do CMI agora aí nessa finaleira de tarde, toda segunda-feira, 18 horas. E os professores, educadores, decidiram trabalhar em um regime diferente de horários, né, para poder se reunir em assembleia, discutir, mobilizar e agilizar a greve, que provavelmente começa no dia 18, enquanto o excelentíssimo Nada do Estado está passeando na França, né? Então, quando ele voltar, ele vai ter uma bela surpresa com o povo na rua, reunindo inclusive outros movimentos sociais para mostrar a sua satisfação com o governo que ele tem feito, né? Entre outras. Eu vou soltar agora aqui The Libertines, Campaign of Hate, e depois a gente fala para conversar mais, porque eu falo muito. Let's faço desse apego bobo. Tarrafa 104.7 FM Livre, esse é o programa do CMI, Centro de Mídia Independente de Florianópolis, mídiaindependente.org. Você sabe que o www na frente é um opcional, né? Você escolhe se você quer colocá-lo ou não, mas se você acessar mídiaindependente.org, você vai visualizar as notícias do coletivo, e se você não conseguir acessar devido a algumas restrições de alguns provedores que não estão muito cientes da liberdade de expressão, você pode visitar prod.mediaindependente.org. E agora? Ouve? Tá ouvindo melhor? Responde sim ou não. Muito baixo, muito baixo. Pois é, e agora? Eu vou continuar falando aqui, e aí você vai dizendo se tá ok, se não tá. Melhorou? Muito baixo. Tá bom. Vamos lá então, vou falar mais alto. Tirar o fone então. Bom, a marcha silenciosa grita por justiça e dignidade. Continua abaixo ainda? Vamos lá. A marcha pela paz com justiça e dignidade chegou ontem ao centro da cidade do México, reunindo mais de 60 mil pessoas no Zócalo, praça central da cidade. O nome chamado da marcha foi feito inicialmente por uma organização chamada Rede Cidadã pela Paz e pela Justiça, formada por artistas, escritoras e escritores, membros de organizações autônomas. Um dos grandes protagonistas do chamamento é o poeta e escritor Javier Sicilia, que teve o seu filho assassinado em março desse ano por forças militares do Estado mexicano. Como diversos de vocês sabem, e os que não sabem podem acessar o site do mediaindependente.org e conhecer um pouco mais sobre as realidades mexicanas, né? A marcha começou na quinta-feira, dia 5 de maio, e saiu pela cidade de Cuernavaca, que fica a cerca de 80 quilômetros da capital, e foi feita essa caminhada em silêncio, passando por dezenas de cidades mexicanas. E essa marcha foi recebendo adesão de diversos sindicatos, movimentos sociais, diversos estudantes e organizações de direitos humanos. As pessoas que participam da marcha, elas estão lá em apoio a amigos e familiares das diversas vítimas do Estado que foram assassinados em nome de um programa federal de combate ao narcotráfico. A questão do narcotráfico, ela é também bem pertinente, né, no México. Mas o que é mais impressionante dessa marcha é que ela contou com a presença de cerca de 40 mil pessoas. É uma marcha que começou no dia 5 desse mês, né, e ainda está rolando. A gente tem recebido alguns comunicados, e você também pode acessar o CMI Chiapas para poder saber o que está rolando por lá. Como você sabe, ou você pode saber agora, o CMI, Centro de Mídia Independente, é um coletivo de mídia independente que tem participação em mais de 60 países e localidades, entre elas a Chiapas, que você pode acessar lá por chiapas.indimedia.org. Esse Indimedia é de independente, né? Então fica um Y ali, indimedia.org, e lá você pode ver que esses caras não estão sozinhos. Além de toda essa rede de cooperação que existe para dar apoio à marcha, também existem pessoas no mundo inteiro que estão divulgando essa incrível mobilização social. E é importante a gente ilustrar com esses exemplos para a gente poder ter a certeza que a gente também pode fazer aqui, né? Os professores estão dando o exemplo bem alto. Os professores estão dando o exemplo, e os estudantes também lá na nossa Revolução da Catraca. Eu estive fora aí, então daqui a pouco a gente vai começar a ver respingando aí como foram as atividades da Revolta da Catraca. Bom, eu vou soltar agora aqui um Ney Lisboa, Paisagem Campestre, que é uma música que fala dos amores perdidos e da fuga da civilização. Cayó la luna, se apaga el farol. Rádio tarrafa.libertar.org, o site da Tarrafa. Todo es mentira en este mundo. Comerciante mais próspero da região. Ah, que vidinha burra. É isso aí. A gente tá voltando agora. Alô, som. Você está escutando som. A Rádio Tarrafa 104.7 FM. Voltando, então, esse é o programa do CMI, Centro de Mídia Independente de Florianópolis. Não sei se você está me ouvindo. Alô? Espero que você esteja ouvindo. Eu acho que tem alguma coisa no conector do cabo do microfone. Espero que você esteja ouvindo. E o Centro de Mídia Independente é uma rede de produtores e produtoras independentes de mídia que busca oferecer ao público informações alternativas e críticas de qualidade, que contribuam para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que respeite o meio ambiente. A ênfase da cobertura é sobre os movimentos sociais, particularmente sobre os movimentos de ação direta, os novos movimentos, e sobre as políticas às quais se opõem. Você pode participar do Centro de Mídia Independente de Florianópolis na reunião que vai acontecer no dia 25 de maio desse mês, no próximo sábado, 14 horas, no Centro de Inovação Social dos Araçás. O Centro de Inovação Social dos Araçás fica na Lagoa da Conceição, onde era o antigo Café dos Araçás. É bem fácil de achar, você já deve ter passado por ali. É uma casa toda grafitada que tem ali na lagoa. Então, no dia 21, às 2 da tarde, você vai poder ir lá conhecer todos os trabalhos, atividades e tarefinhas que o CMI tem e de como você pode fazer parte contribuindo voluntariamente para esse coletivo. Como eu falei anteriormente, o CMI atua de forma colaborativa, independente em diversos países e localidades, e você é super bem-vindo para participar, para se unir a essas vozes e produzir materiais que quebram com o status quo, né? Quando a gente fala em status quo, é essa situação que a gente vê aí de monopólios de mídia e aglomerados de mídia na mão de políticos e de pessoas que são extremamente alheias às vontades do povo. Então, as pessoas podem ser muito mais fortes, unidas, né? Fazendo a sua própria mídia, fazendo a sua própria música, a sua própria revolta, a sua própria revolução. Então, esse é um convite do Centro de Mídia Independente de Florianópolis, da Rádio Tarrafa e do Centro de Inovação Social para você visitar o Centro de Inovação Social, participar da reunião do CMI Florianópolis no próximo sábado, conhecer a história de lutas de diversos movimentos sociais que o CMI apoia, e você também vai poder participar e trabalhar voluntariamente é feio, né, cara? Você vai poder contribuir do seu jeito, da forma com que você acha bacana participar, e é isso. Então, esse foi o programa do CMI, Centro de Mídia Independente de Florianópolis, de hoje. Você pode acessar o site mídiaindependente.org, conhecer o trabalho não só do Centro de Mídia Independente de Florianópolis, como de diversos outros centros de mídia independentes. E você pode, inclusive, publicar já nesse momento algumas informações ali na barra da direita. Se você não conseguir acessar o website como mídiaindependente.org, você pode entrar como prod, www.mediaindependente.org e a gente manda um abraço para os provedores de internet aí que não permitem que as pessoas possam acessar normalmente o website do Centro de Mídia Independente. Falou, fiquei com o PJ Harvey e depois com Rage Against the Machine.